Salve rapaziada, aqui quem fala é o Kaique, mano. Antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, tá ligado? Os 200 primeiros a comentar vão ganhar o salve. Então já deixa o seu like agora e comenta qualquer coisa. E me segue aqui no Instagram, lá eu faço sorteio, mano, tá ligado? Então é só me seguir esse Instagram aqui, que quando tiver sorteio, vocês já vão estar preparados pro sorteio, tá ligado? Rapaziada, como você já sabe, mano, o Guinho e a Lia batalharam, mano. Aí foi uma troca de farpa, a Lia xingando ele xingando a Lia. A Lia falou da namorada do Guinho, tanto que a namorada do Guinho, a ex do Guinho, atualmente a ex do Guinho, foi lá e até comentou sobre, tá ligado? Pra quem quiser saber sobre esse negócio da Maresia ter respondido a Lia ali, mano, é o primeiro link da descrição. E o que aconteceu agora, rapaziada? Parece que a Lia tava lá numa batalha onde o Guinho tava novamente, o Guinho não desafiou ela, tá ligado? Mas quando ela foi embora, tava entrando no metrô ali, o Guinho falou mal dela, foi o que ela disse nos stories. Eu vou deixar rolando os stories aqui pra vocês entenderem melhor. Entrada do Guinho aí é um pau no cu do caralho mesmo. Colei no Santa Cruz, ele teve a vida inteira pra armar um desafio. Na hora que eu entrei dentro do metrô, ele começou a fazer graça, tá ligado? Então, infelizmente, quero que ele vá tomar no olho do cu dele, com a inveja dele do caralho pra lá. E que se ele quiser me desafiar qualquer dia desse, eu sou MC, tô aí pra isso, tá ligado? Mas na hora que eu tô embora, pô, não é nem suficiente. O suficiente, não, é, não tem nenhuma postura suficiente pra me desafiar enquanto eu tô aqui. Espero ir embora pra poder ficar falando coisa do meu nome. É um panaca mesmo, pô. Por isso que tem que ficar sozinho na vida, ficar cobrando briga dos outros, ficar arrumando briga por causa. Quero que se foda, tá ligado? Quem quiser vir cobrar por causa desse caô dele aí, pode vir que eu não tô ligando pra nada não, mano. Eu sou MC, tá ligado? Eu me garanto com a rima. Se quiser vir na porrada, vem também, porque aqui nós não tem medo de nada não, tá ligado? Nós aqui é o certo pelo certo. Pau no cu mesmo, tá ligado? Falando que eu tô querendo surfar no hype dele. Não sei que hype, só se for pra me pegar uma onda e morrer afogada, porque o hype dele é um hype de merda. Eu não quero isso pra minha vida, tá ligado? Então, pau no cu, se tiver que resolver, só chamar que nós... É isso mesmo, pô, porque na hora de chamar o menor pra batalhar e agredir o menor na rima, ele é homem suficiente. Mas na hora de aguentar nas palavras e deixar pra batalha, não, pô, quer ficar levando tretinha. Mano, esses caras merecem uma coça, não, pô, merecem é morrer mesmo. Já que tô falando, então vou falar. Agora eu vou falar da parada lá que eu falei da mina dele na batalha. Todo mundo viu que na batalha ele disse que se eu falasse da mina dele, ele ia me abater. Foi ele que começou. Então eu só falei da mina dele pra ver se ele ia ser suficiente me bater. E eu saindo na errada de uma história que nego nem sabe do qual é do proceder. Fica defendendo esses agressores do caralho que não representa o rap. Depois quer vir falar cheio de falação pra minha cabeça, tá ligado? Pau no cu dele, até do Dogo, ó. Pau no cu do Dogo. Mano, e outra, pô, ele fica arrumando essas tretinhas de internet, querendo se garantir batendo nos outros. Pô, como vocês puderam ver, a Lia tá ali bem brava, tá ligado? Tá bem, tipo, puta, mano, xingando o moleque pra caralho, falando que quem quiser ir pro pau pode vir pro pau, tá ligado? Que a minha aguenta, sai no reboco mesmo. E é por um desses motivos que eu acho a Lia foda pra caralho, tá ligado, rapaziada? Mas é isso, rapaziada, como vocês viram, a mina desabafou sobre, tá ligado? O moleque foi lá, falou mal dela pelas costas, foi o que ela disse, mano. Quem sou eu pra falar se isso é verdade ou não, porque, né, pelo amor de Deus. Mas se sair mais coisa sobre, eu trago aqui no canal e deixo vocês aí ligados sobre os bagulho que tá acontecendo. Então é nóis, família. Falou, fechou, é nóis.